amigos e meus irmãos, André Luiz está contando que no mundo espiritual ele se encontrava numa daquelas mansões do astral, onde são recebidas e tratadas as almas dos que partem da Terra para o espaço. Isso existe, hein? Você não acredita? O que é que eu posso fazer? Você vai chegar do outro lado lá e vai dizer: que coisa, o pai vai lá, estava com a razão. E eu, me enganando lá, agindo como criancinha, achando que tinha um grande conhecimento intelectual, a perfeita dialética. No entanto, olha aí. Mas nós vimos, eles contam aqui, falam sobre um acidente de avião que ocorreu. Eles estavam na mansão conversando com o Druso, era o mentor ali espiritual do ambiente. Quando tiveram notícias de um aparelho tipo Morse, assim como o código Morse, que houvera um desastre de avião na Terra, possivelmente Brasil, né? Isso aqui é a área espiritual do Brasil. Ligaram a televisão, era como se estivessem lá. Depois quiseram participar de certos trabalhos das equipes espirituais junto aos que tinham desencarnado no desastre, mas não lhes foi permitido. Druso explicou-lhes paternalmente que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Então vocês veem que a disciplina lá é ferrenha. Não se brinca com as coisas espirituais. Aprendemos também, eles explicaram aqui, o Cruz estava explicando, que o desastre foi igual para todos, né? Mas a chegada no mundo espiritual, o despertar no mundo espiritual, não é igual para todo mundo, não. Cada um desperta do outro lado conforme a sua evolução, conforme o que houver realizado na Terra. Portanto, afastem-se das coisas erradas, minha gente. Ah, quer me forçar a fazer o que eu não quero? Não, não é isso, não. Eu, como amigo, estou dizendo para você, olha, se você não sabe nadar e se joga ao mar, vai morrer afogado. E se você mesmo que sabe nadar, se joga ao mar numa borrasca, numa área de grandes correntes, você também vai se dar mal. Tem que saber aplicar o conhecimento. Então está aqui. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Como estão errados também aqueles que dizem: ah, foi ótimo, coitado, ele teve um ataque cardíaco, morreu rápido, não sofreu muito. Não, não, isso às vezes está errado. Pode ser que sim, pode ser que não. E a pessoa diz: ah, chegou lá do outro mundo. Então, às vezes o camarada leva, tem uma morte carnal rápida, e no mundo espiritual ele chega lá e nem sabe que morreu. É uma luta para explicar. A questão é ter conhecimento das coisas espirituais aqui, aprender sem ideias preconcebidas, sem preconceitos nem tabus, não considerar-se dono da verdade, não dizer: eu estou com Deus, você está com o diabo. Que isso é bom para Antidade Média, quer dizer, até antes mesmo. Quer dizer, época do primitivismo, quer dizer, dos brontossauros mentais. Agora é a era do pensamento. Ah, o mundo está se desfazendo moralmente. Sim, mas à medida em que esses acontecimentos de final de ciclo, para que todo mundo se decida, né? Porque Deus nos deixa moralmente livres, hein? Mas nós temos... há consequências nesse nos deixar moralmente livres. Porque não há um fato sequer na Terra que não tenha consequência. Aqui se faz, aqui se paga. Quer dizer, aqui se faz e aqui se constrói o futuro. É outra vida. E ainda na passagem entre uma vida e outra no mundo espiritual, até que não precisemos mais reencarnar. Mas vamos prosseguir. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Volto sempre um pouquinho atrás, né? Isso, no entanto, considerei, não quer dizer que os demais companheiros acidentados estarão sem assistência, embora coagidos à temporária detenção nos próprios restos mortais. Obtemperou André Luiz. De modo algum, ajuntou o amigo generoso. Ninguém vive desamparado. O amor infinito de Deus abrange o universo. Os irmãos que se demoram enredados em mais baixo teor de experiência física compreenderão, gradativamente, o socorro que se mostram capazes de receber. Quer dizer, aqueles que andaram aí na galera, na confusão, também têm proteção lá do outro lado, né? Mas só vão perceber depois de muito sofrimento, gradativamente. E alguns ficam aterrorizados em crise lá em cima. Todavia, reparou Hilário, não serão atraídos por criaturas desencarnadas de inteligência perversa, já que não podem ser resguardados de imediato? Druso estampou significativa expressão facial e ponderou. Sim, é verdade. Mas na hipótese de serem surdos ao bem, é que é possível se rendam às sugestões do mal, a fim de que, pelos tormentos do mal, se voltem para o bem. É aquilo. Jesus deixou o caminho do amor, mas a humanidade não tem querido. Poucos querem o caminho do amor, aí vem o caminho da dor. Depois a turma bota a culpa em Deus, ainda bota a culpa em Deus. Mas prosseguindo. No assunto, entretanto, é preciso considerar que a tentação é sempre uma sombra a atormentar-nos a vida de dentro para fora. Isso é grande, hein? Ah, eu fui tentado para aquela mulher, fui tentado para aquele homem, né? Não, a tentação está dentro da gente. A gente é que carrega ela no coração ou expulsa de vez, tendo conhecimento da verdade divina. E passamos a compreender que existe uma felicidade maior do que aquela que a gente pensa que é o máximo na Terra. A junção de nossas almas com os poderes infernais, os poderes inferiores, né? Verifica-se em relação com o inferno que já trazemos dentro de nós. É verdade, libertação ou cativeiro, a gente traz dentro da gente mesmo. Mas prosseguindo, a explicação não poderia ser mais clara. Talvez por isso, algo desconcertado pelo esclarecimento direto, meu companheiro Hilário, que tanto quanto eu não desejava perder a oportunidade de mais ampla conversação, acentuou humilde. Nobre instrutor, de certo não temos o direito de questionar qualquer determinação que lhe dimane da autoridade. Ainda assim, estimaria conhecer mais profundamente as razões pelas quais nos é impedido o trabalho de colaboração nos serviços pertinentes ao socorro dos resgates de conjunto. O acidente aéreo. Não poderíamos acaso cooperar com os obreiros desta casa nas expedições de auxílio às vítimas de acidentes diversos, de modo a pesquisar as causas que os determinaram? Indiscutivelmente, a mansão, com as responsabilidades de que se encontra investida, desincumbir-se-á de trabalhos dessa espécie todos os dias. Quase todos os dias, corrigiu Druso sem pestanejar. E fitando Hilário de estranha maneira, aduziu. Hilário, é imperioso observar, porém, que vocês coletam material didático para despertamento de nossos irmãos encarnados, quase todos eles em fase importante de luta, no acerto de contas com a justiça divina. Analisando os resgates dessa ordem, vocês fatalmente seriam compelidos à autópsia de situações e problemas suscetíveis de plasmar imagens destrutivas no ânimo de muitos daqueles que ambos se propõem auxiliar. Quer dizer, iam entrar na faixa daqueles ali que estavam no sofrimento, no resgate, iam querer fazer autópsia do passado deles e acabar envolvendo-se naqueles problemas sem estarem preparados para isso. Então, a ação deles ia ser a pior possível, coitados, mesmo querendo ajudar. Até para ajudar, é preciso saber ajudar. Mas para que isso seja resolvido, aí estão o Evangelho e o Apocalipse de Jesus, né? Quer aprender alguma coisa? Vai ler o Evangelho. Mas não ao pé da letra. Muita gente foi ler a Bíblia e se estrepou. Ficou ateu, materialista, porque não entendeu certas passagens que estão lá. Porque não levaram em consideração aquelas coisas do apóstolo Paulo quando afirma que as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Mas dizia Paulo, é preciso tirar o véu da letra. Zaru completava para se entender a palavra de Deus. Mas prosseguindo, esboçando o leve sorriso em que deixava transparecer a humildade que lhe adornava o espírito de Skoll, aditou: parece-me que não seríamos capazes de comentar um desastre de grandes proporções no campo dos homens, sem lhes insuflar o vírus do medo, tanta vez portador do desânimo e da morte. Eu sei que muita gente às vezes vai levar socorro espiritual às pessoas e acaba desgraçando as pessoas. É preciso ter humildade, minha gente. Humildade não é fingir-se de bonzinho, não. Quando eu falo humildade, é diante de Deus, diante da verdade. Porque em certas condições, diante do ignorante perverso, você tem que ter energia. Humildade não se confunde com covardia, minha gente. Pelo contrário, a humildade tem que ser corajosa. Humilde é aquele que traz amor no coração e a tudo resiste. Jamais veremos um verdadeiro humilde ser humilhado. Ah, mas o camarada, ele, aquele camarada era humilde, e eu vi ele xingando ele, né? Mas, meu amigo, você viu intimamente como ele estava forte? Humilde? Humilde é aquele que tem coragem de testemunhar a verdade de Deus, Jesus, o Cristo, a realidade da vida espiritual. Não é aquele que se finge de bonzinho, não. Geralmente é um trapalhão. Lobo vestido com pele de ovelha. Você veio pregar a paz dando chicotada em mim? Não, eu estou querendo ver se você é desperta. Cuidado com o pessoal que vai pregar e gosta de passar a mão na sua cabeça. Não quer aquela coisa toda. Não, que isso. Depois vai passar a mão onde não deve, hein? Espiritualmente falando e possivelmente materialmente falando. Mas vamos lá. Prossegue aqui a ação e reação de André Luiz. A palavra do orientador, serena e evangélica, reajustava-nos os impulsos menos edificantes. É, às vezes o camarada quer ajudar, mesmo André Luiz, o hilário assim, mas fica aquela curiosidade, e nem sempre uma curiosidade do bem. Mas prosseguindo. Inegavelmente a terra jaz repleta de criaturas, tanto quanto nós, algemadas a escabrosos compromissos, carentes de ação contínua para o necessário reequilíbrio. Não seria justo atormentá-las com pensamentos de temor e flagelação, quando através do bem, sentido e praticado, podemos cada hora arredar de nossos horizontes as nuvens de sofrimentos prováveis. assinalando-nos a atitude inequívoca de compreensão e de obediência. Como não podia deixar de ser, o chefe da instituição espiritual continuou em tom afável, depois de ligeira pausa. Imaginemos, queridos irmãos, que fossem analisar as origens da aprovação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam de certo delinquentes que em outras épocas atiraram irmãos indefesos do alto de torres altíssimas para que seus corpos se espatifassem no chão. E mais, encontrariam companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar. Piratas, naturalmente, né? Pondo a pique existências preciosas. Ou então suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes, em supremo atestado de rebeldia perante a lei de Deus, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio, o desastre de avião, para transformarem a própria situação kármica. Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos dessa envergadura? Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Quantos romeiros terrenos, em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. É, como dizia o irmão Zaru, cada um pode transformar o seu destino com boa vontade. Mas prosseguindo, quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel do sepulcro. É, Deus pode prolongar a vida, amenizar o sofrimento. Deus não quer o mal do pecador, quer a sua salvação. Se um agiota diminui a sua opressão em cima de um pobre endividado porque se pagou mais um pouco, e Deus, que não é agiota, é pai? A oração é poderosa, força. Se oração nada valesse, Jesus não nos teria deixado o Pai Nosso. Prosseguindo na leitura, quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizem os rigores da provação necessária. Bem sabemos que se uma onda sonora encontra outra, de tal modo que as cristas de uma ocorram nos mesmos pontos dos vales da outra, esse meio em consequência aí não vibra, tendo-se como resultado o silêncio. Quer dizer, se ajustou, né? A crista da onda com o vale da onda, quer dizer, a descida. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas causas do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. É, não é? Existe aquela lei lá do causa e efeito que dá pau na gente, né? Aquela coisa toda, quando erramos. Mas também se passamos a acertar, ficamos sob os auspícios da lei da graça e do perdão. Lei gêmea, a de causa e efeito. Mas prosseguindo no livro de André Luiz, desse modo, creio, mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. É. Vou até repetir para vocês guardarem. Desse modo, diz aqui o Druso, não é? É. Creio mais justo incentivarmos o serviço do bem através de todos os recursos ao nosso alcance. Melhor do que ser curioso leviano, né? Existe também a curiosidade científica, é outra coisa. A curiosidade de quem quer saber para ajudar. Mas aqui Druso chama a atenção para a curiosidade perigosa, leviana. É melhor ele fazendo bem, minha gente. De qualquer maneira, fazendo bem. Quer dizer, de qualquer maneira, sem criar obstáculos ao bem. Prossegue Druso, então, aqui. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores. Sim, constituem temas renovadores, cujo mérito não será lícito esquecer na reabilitação de nossas ideias e, consequentemente, de nossos destinos. Mas esse papo espiritual prossegue e nós vamos terminar o próximo programa, né? No programa que vier aí. Sempre tomando cuidado para ligar com a... voltar um bocadinho atrás para vocês não... os que estão ouvindo pela primeira vez não se perderem, porque nós queremos é que todo mundo entenda. Inclusive, principalmente, aqueles que estão ouvindo desse assunto pela primeira vez. Mas que Deus nos ajude e vamos em frente, porque Deus está presente. Este é o conhecimento mais importante do mundo. Por que você nasceu? Por quê? Por que você vive? Porque um dia você vai morrer, quer dizer, voltar para a vida invisível. E para aqueles que já têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente complementa. E terá que renascer. Por quê? Por quê, hein? Será que a vida não tem lógica? Tem sim. E é o que nós estamos passando, esse conhecimento, a vocês. Veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvido de ouvir. E vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.